te leva. Hip hop e alegria, nego aqui. Todo mundo junto, dançando, sinto muito. Muito mais alegria e liberdade nesse mundo. Meio apertado, tipo caixa de sapato. Se tá de mal comigo, tu merece meu abraço. Tá divertido, do jeito que tu quer. Cheio de maluco, cheio de mulher, né? Correria, correria, vem com nós todo dia. Quanto mais, muito mais, sou funk e energia. Cê quer pagar, né? De carro rebaixado. Aro 17, hip hop solutado. É pra tirar, né? Usou de seca pimenteira. Preserva a liberdade, a vida fora da cadeia. A noite é balada, zoa com a mulherada. Ao lado dos parceiros, considera na quebrada. Ô, só, venha pra cá, o frevo é aqui. Mulheres diferentes pra gente divertir. Meu espírito é indomável, doce boemia. Só saio dessa festa quando amanhecer o dia. Pela luz que ilumina os maloqueiros no salão. Aumenta o som, os pretos aqui são emoção. Amor, hip hop, muita curtição. Vagabunda que sou eu, tô na paz é o dilema, dispensa ponto 40. O tema que é funk, Jão, a chapa esquenta. As mina no esquema, também tô no estilo. Boné rosa de lado, vagabundo, que é aquilo? Pose de cinema pra tirar fotografia. Vou levar pra minha casa pra lembrar no outro dia. Dificulta, reclama, mais tarde tá na cama. Se pensa que tenho dinheiro, diz até que me ama. Sou preto bem louco, mas cheio de fé. Com sentimento guardado na sola do pé. Observando o fim de festa, alguém sempre sozinho. Bebeu demais, xaropou com a blusa suja de vinho. Vamos embora, grafinar, cada um pra sua chola. Se hoje é sexta-feira,